passaredo 2224, estabilizado no localizador, visual. 2224, chame a torre 198, decimal 95. Completa com a torre 198-95, obrigado, até já. O 604 autorizado, LS. Autorização, Galeão. 660, pronto, copia. Afirma, nossa escuta. Autorizado, chamador Galeão, 360, rota Pozolo 10, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leida, pós-Leida, voa bridge, antecipa, quero ver. 54. 67 transponder, controle operem 199.8. 660, nível autorizado, que é o perfil 10, decola pela 10, com curva direita, Dael, Leda, bridge 5467, transponder 198 no controle, 1889. Portão 9, chame quando o tanto funcionando. Demora, obrigado. No 358. Passaredo 2224, agora controle embaixada e travado na final da 1-0. Ciente autorizado pouso, 1-0-0 graus, 8 anos. Tem livre pouso, passaredo. Para pushback, acionamento. Parne 89, estamos tratando reboque, já cruzando a retaguarda. Mas eu escuto 89. Fala da 3662 no 08 para pushback, acionamento. Um minuto, 3662. Guardando, 3662. Alfaredo no solo, 135, direita, 129 solo. Tenta aqui, ó, tráfego da... no reboque, vai parquear no portão 11. Atenta, atenta, o tráfego iniciou 89. Solo, boa noite, Alfaredo 2224. Bem-vindo, prossiga via Alfa, táxi lento e reporte na cidade Juliette. Vai pela táxi, vai pela Alfa, reportará na cidade Juliette, 2224. É, 2, informando, o próximo 9 da Gol já iniciou. O seu próximo setor para iniciar o push, ok? Vai ser o centro do tráfego na 9, aguardando 3,5. 3,58, cópia. Tan 3,58, cópia. Autorizado, Salvador Fortaleza, 370, rota 219, decola no zero, com curva pela esquerda, no perfil da Momo, subida Momo, transição Froti, 5,4, 6,000, transponder controle 199.8. E04, torre 1895. Cano, vem, bó. Quando o plano 03 para o posicionar. Salvador, muito boa noite. Igual 1604, baixar travado, pista autorizada. 7604, autorizado pouso, pista 10. Vento 1 00 graus, 109. O 224 vai aguardar aqui antes da Juliette, é isso? Afirmativo. Autoriza a gente passar, a gente agiliza aí. Não, o tráfego do portão 9 já iniciou, ok? Afirmativo. Escuta. Prossiga. Sua posição? Ah, tá ok, sim. Táxi, o Gol 1889, PLD 72, 3 horas e 50, altera na Campinas. Do táxi, via pátio, Índia, até o ponto de espera da 10, lá a torre 1895, ajuste 10, 12. Via pátio, Índia, ao ponto de espera da 10, 1895, 1889, boa. Passarido, após o Gol, está autorizado ingressar e até remota 12. Afirmativo, após o colega da Gol, prossegue, vai para a remota 12. 2224. 3662 na escuta? Na escuta, 3662. Ok, Bang da Gol agora cruzando a retaguarda, após a TR da Passarida. Após a TR está livre, puxa acionar e chame táxi. Afirmativo, após o Gol, Passarida, após o Passarida, iniciando o pushback da 3662. Aguarde, 358. Solo, tráfego Salvador, o trip 5216, muito boa noite, posso estar sendo pronto para a cópia Aracaju. Salvador, boa noite, com 9278. 9278, acione identificação, desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste no 0 no 2. 2000 pés na mar e 1 no 0 no 2, com 9278. Na escuta. É só para informar o término do rebote, nosso posição 11, passo 1. Entende que terminou, grato, boa noite. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1889, está próximo ao ponto de espera pronto. Obrigado, sim, táxi. Alô, muito boa noite, voo 9604. 604, prossiga via Alfa e reporte antes do táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, 9604. Para cópia. Pronto. Autorizado Salvador Aracaju 90, decolo no zero com curva pela esquerda, perfil da PUC, Cajamo, após direto 5471 no transponder, controle 199.8. Salvador Aracaju, nível 90, decola da pista 10, curva esquerda após. Liga puta de jambo e após direto. Aciona 5477 119 de mal 8. É o controle 5291. É, o transponder é o 5471. 5471. Fundo pronto na, por, na remota 13 para o posicionar. Demora quando pronto. Pode só confirmar o nível autorizado? 190. 190, graças. Oito nove, decola os 4-3, controle 1-9, decimal 8. 19-8, boa. Salvador, boa noite, gol 1-8-8-9, decola. Gol 1-8-8-9, contato radar, suba para o 360 na frente da El Leda. 360 da El Leda, 889. Olha o 3388, na pronta para o táxi. 159 a bordo, autônomo, alterna João Pessoa, está com 4 horas de autonomia, é o 3388. Direita, Índia, 1895 até o ponto de espera, lá com a torre, 1012 ajuste, bom voo. 1012 ajuste, bom voo, obrigado. 9604, ingresso a Juliette, portão 2. Juliette para o 02, 9604. Azul 4298, boa noite, na chega da mar e desça para 3 mil pés. Ajuste 1092. Até 3662, destacou 165 a bordo, alternando Fortaleza com 2 horas e 40 de autonomia, toque para o táxi. Aprovado o táxi, parte Índia até o ponto de espera da 10, lado 2895, registrado Mi-12, bom voo. Registrado Mi-12 agora, iniciando táxi de Apache Índia, no ponto de espera, 118.95 a bordo, até 3662, uma boa noite, bom trabalho. Autorizado, Linhares decolar, o vento de 1.00 graus, 1.00 nós, 3.258. Autorizado, Linhares decolar, 3.258. Salvador, boa noite, Altair 3662, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Deixa autorizado a linha e manter. Autorizado a linha e manter da 10, Altair 3662. No 889, suba registro nível de voo 3-4-0. 3858, decola 48, controle 120, decima 8. 1208, tá, 3858, boa. Voo 9278, autorizado ILS XT, reporte localizador. Autorizado X-Ray, reportaria localizador, 9278. Salvador, boa noite, tá 3258, saída é Momo Frotti. Contou em Salvador, tá 3258, boa noite, saída é Momo Frotti. 3258, contato radar, subindo para o 370 na saída Momo. 370 Momo, 3258. Gol 1889, chame o centro Recife, na frequência 1251, alternativa 1-3395. 251-3395, 1889, boa. No 3, na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, tá? Ajuste 0 no 2. 4 mil pés, tá bom? Salvador, tripe 5216, no pátio 1, pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, time tanks. Pode ir para o táxi. Pouso 3662. Colagem, vento 100 graus, 10962. Iniciando 3662. Voo 9278 estabilizado? Firmo, estabilizado. Torre 198-95. 295-9278, bom. Azul 4298, desça para 2000, ajuste permanece, reporte localizador. 2000, reporta localizado para 2000. Salvador, gol no 9278, estabilizado ELS, na sua escuta. Gente, check o trem, autorizado pouso, vento 100 graus, 899278. Trem mais travado, gol 9278. 3662, decola os 55, controle 119, decimal 8. 198, boa noite, 3662. Controle Salvador, perdão, TAM 3662 na Puca Jamosipá. TAM Normal, baixa travado, gol 9278. Seguindo pouso, 100 graus, 89, 9278. Ok, não, tá certo. Zero, trip 52, 16, com 70 a bordo, com 3 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Firmando por 2, 6070. 70. Sente, táxi aprovado, pátio Índia, teu ponto de espera da 1-0, lá 2895, ajuste 1012. Ajuste 1012, no ponto de espera 10895, trip 52, 16. Eu sou a Lua, aos 58, chamou 219, sou a Lua, 278. 219, 9278. Sol Salvador, Gol 9278, boa noite, livrou na Eco. Taxi de Alfa e repórter da Juliette. De Alfa, repórter antes da Juliette, Gol 9278. Sané 63, 13, opção para 1809, descendo para 2000 pés. O ajuste é 1012. Vai ser que o Embraer 190 que está em Duna agora. 2000 pés reduzindo a velocidade de aproximação, vai seguir como o Embraer 6390. Azul com a 298 estabilizado? Estabilizado, com a 298. Com pés de aproximação final, torre 1895. 295, boa noite. TAN 3662, chame Centro Recife, na frequência 125-45, alternativa 2685. 2545-2685-3662, uma boa noite.